Hola, soy yo, Mario. Woohoo! Bienvenido a Orion Games. Woohoo! É, galera, parece que agora vai. Chegou a hora, hein? Temos o primeiro fabricante oficial com console produzido no Brasil, por ele mesmo. E para comentar os acontecimentos recentes da nossa indústria do videogame, que tanto nos interessa nesse Brasil, temos aqui os analistas Mr. Bubbles, Hyde, Homem Mal e esse que vos fala, Lula Molusco. Começando a leitura de cartinhas da semana passada, o cast, né, do Presentes para Papai Noel, né, os nossos ouvintes aqui mandaram muitas cartinhas falando que eles vão pedir para o bom velhinho no final de ano. Começando por Hyde. Hyde, o que a sua cartinha diz? Minha carta é do Diogo Semin, ele disse: salve, Orianos, ficou muito bonito o site novo, hein? Oh, obrigado. Mais organizado, simples, direto, parabéns. Gisele Bündchen dos sites de videogame, vamos lá. No mínimo, né? No mínimo. Ele diz que o maior hype dele certamente é o Batman Arkham City. Ele diz que jogou novamente o Asylum algumas semanas atrás e tá aqui esperando a continuação, né? Ele diz que tudo que apareceu até agora só aumentou a vontade de jogar e explorar o mapa. É, depois do Batman, o maior hype dele vai pro Nintendo 3DS, que ele quer comprar um no final do ano. É, e todos os jogos que a gente falou, né? E também alguns que já saíram, como Ocarina of Time. Ele dá 9.9 pro cast e fala pra gente continuar melhorando. Opa, 0.1, hein? Isso aqui é meio contraditório. O cara dá 9.9 e manda continue melhorando. Pra chegar no 10. Sempre tem um fator que tira o 10, né? Então aí pra não chegar no 10 vai ficar 9.9, depois 9.99, depois 9.999. E continuando a próxima cartinha, vamos à cartinha dele, o homem que é movido a pólvora. Homem Mal, o que diz a sua cartinha? Bom, eu tô com a cartinha aqui do Second Bad Guy. Ele disse que o cast foi sensacional, ele só não gostou da parte que lembraram, que a gente lembrou ele que ele vai ter que gastar uma grana preta nesse final de ano. Mas se todo mundo vai ter que gastar, pede pro velho Batuta, né? Pede pro velho Batuta. Papai Noel, o velho Batuta. Então, ele disse que os hypes dele do fim de ano são poucos, que é o Batman Arkham City, que ele não gosta do Batman dos quadrinhos, não gosta do Batman do filme, etc, etc, etc, ah, etc. Somos dois. Ele não gosta do Batman, né? Resumindo. É. Somos três. Só gosto do Batman, que era o Adam West. É, então, mas aí ele disse que gostou do universo do jogo e que vai comprar o Arkham City com certeza. Battlefield 3 também, que ele disse que sempre preferiu shooter mais estratégicos. Mas é legal também, mas acho que de mata-mata de vez em quando também é bom. Street Fighter vs. Tekken, Resident Evil, Operation Raccoon City. É o hype do cara, pô. O cara pede pro Papai Noel ano que vem. Se o Papai Noel foi bom, ele traz esse ano. Papai Noel 2012. Opa. 12. É, então, ele falou que tem hype pro Zelda Skyward Sword e que vendeu o Wii dele com uma lágrima no olho. Bom, é a vida. É a vida, aqui já. Só que ele disse que, como bom fã de Zelda, ele não espera que seja o GOT. Mas será que também nesse ano do Wii vai ter que ser, né, cara? Não tem mais nada. É, a gente pode falar depois de GOTs, né? A gente fala de aí mais pra frente. Deixa eu chegar mais na hora, né? Ele elogiou bastante o nosso novo layout e disse que a gente merece os elogios recebidos pelo layout. Isso aí, valeu. Muito obrigado. Ele não deu nota. Não, ele não deu nota. Então vamos assumir que é 9.9. Vamos assumir que é 9. Exato, tirou da minha boca. 9.9. Em caso de omissão, a nota é 9. É 9.9. Boa, eu já vou emendar aqui na cartinha do PS3, né? Olá, galera da Orion, como sempre, parabéns por mais um cast de excelente qualidade. Hypes para o final do ano, não havia pensado muito nisso, apesar de estar perto. Ó, bom lembrete, hein, fizemos para ele, né? Os games que mais têm esperado para esse fim de ano são The Legend of Zelda Skyward Sword. Pelos vídeos que vi, será um jogo em tanto. Enquanto o jogo não chega, mato minha ansiedade com Twilight Princess, e é um bom jogo. Mas jogar com o Link transformado em lobo é um verdadeiro pé no saco e é muito chato. Eu só passar isso com o Sonic. Lobo não dá certo, cara. Lobo não dá certo. Ai, ai. Outro jogo que estou esperando é Call of Duty Modern Warfare 3. Não tenho muito o que falar dele, até porque já falaram muito bem sobre ele. Uma menção honrosa a Final Fantasy Type Zero. Com certeza será muito bom. Sobre a nova versão do site, vocês estão de parabéns, gostei muito. Coincidentemente, no dia 26 de setembro de 2011, o telejornal Bom Dia Brasil estreou um cenário totalmente novo, quase todo branco, bem parecido com o novo estilo do site Orion Games. Acho que eles fizeram por pura inveja. Sensacional, PS3. Ele cola aqui um valeu, galera, e até a próxima. Né? Cara, valeu pela carta e... ó, os nossos ouvintes estão de olho, hein, vocês, copiões aí, emissoras de TV... E a Facebook. Facebook. A gente tá de olho? A gente tá de olho. Mas beleza, e continuando a leitura de cartinhas aqui. Mr. Bubbles, acertei? O que diz a sua cartinha? Tá, é do Antônio Rezende, né? Ele começa aqui falando: fala aí, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. É, ouvinte do Matando Robô Gigante Detected aqui, né? Ele fala que gostou muito da ideia de trazer jogos que ainda vão ser lançados no fim do ano e deixa quais são os hypes dele. Que o primeiro é Dead Island, que já foi lançado, mas como ainda não coloquei as mãos no meu, estou na expectativa de pegá-lo. Também ainda não joguei. E tudo que é de zumbi é interessante, né? A gente sempre fica naquela expectativa, né? É, quase tudo. quase tudo. O segundo é Assassin's Creed Revelations. Esse eu acho que foi esquecimento de vocês. Foi esquecimento ou não deu tempo? Esquecimento não, proposital, né? Porcaria. Eu acho que pode ser esquecimento proposital. Vocês não estão nem aí. Não, é um jogo que não tô ouvindo falar muito, não. Pode, tipo assim, realmente não estou com hype. Não vi hype para ele, assim, tão grande. Mas foi lembrado por ele aquilo, ele completa aí o que a gente esqueceu. É, ele colocou aqui, né, que tá muito na expectativa e que não vê a hora de ser lançado. O bom dele é que será lançado em português do Brasil e trará melhorias no multiplayer online, que na minha opinião, e ele que fez questão de colocar em caixa alta, é o melhor e mais inovador dos últimos tempos. Bem, é isso, continuem mandando bem no cast de vocês. E ele coloca, continua na campanha... do Final Fantasy VI. O que que é isso? A campanha pra gente fazer um cast? Eu acho que a gente faz um cast de Final Fantasy VI, o que é quase impossível. É quase impossível. Primeiro, porque só quem jogou Final Fantasy VI fui eu. Daqui. Segundo, que é muito chato. Mas você não jogou Final Fantasy VI, jogou? Eu joguei só o começo. Então, isso que eu já ia completar. Eu também joguei só o começo. Só eu joguei só o começo. Não, eu joguei só... É aquele começo da neve, não é? É, exato. Então, eu joguei até razoavelmente... uma boa parte. Não, né? Ele é muito bom, só que acho que assim como você, eu também joguei fora de época, né? Isso. Assim, talvez se a gente fizer um futuro quadro aí sobre baú da felicidade, né? Quem sabe a gente encaixa os quadros. Sobre Final Fantasy faremos sim. Do 13, né? Tá em andamento aí, 13, né? 13, tá em andamento. Ah, então beleza. Então tudo vapor. Bacana. E Hyde, temos recadinhos... Então, queria primeiro agradecer aí o pessoal que comentou do site novo, né? Que eu vi que a aceitação do site novo foi de 9.99 também, né? O pessoal gostou bastante, né? Teve quem não gostou também. É, um caso e meio, né? Mais ou menos não. Assim, mas... Mas é bom geral, receber. Pessoal, é bom crítica, sim, com certeza. A gente quer crítica, sim. E inclusive a quem achar bugs aí, o que deve não tá muito difícil de achar, né? Avisa a gente aí pra gente corrigir. Bugs, easter eggs. Isso, tem, viu? Tem easter eggs no site, tem. Konami Code funciona? Konami Code, tá tudo embutido aí. Game Shark. DKFA e DDQD. É, então. Opa! E sigam a gente no Twitter, curtam no Facebook, né? Eu queria agradecer também o pessoal que mandou, que isso, a gente não deu, que é o Fernando Moraes. Fernando Moraes, inclusive, mandou um áudio aqui pra gente, né? Ah, é verdade. Que a gente não colocou aqui porque o áudio não vai encaixar com o que a gente tá fazendo. Não vai estar dentro do cast, mas a gente coloca no post. Quem quiser ouvir é só dar um clicar e dar um play no post. Eu queria agradecer o Charles Bronson também. Charles Bronson, mas ele morreu. Não, esse é Charles. você não viu. Esse é Chalice. Chalice Bronson. É. Verdade, a gente jogou na nave. E ele ficou devendo, ele falou que vai mandar a coleção dele, as fotos da coleção de videogame dele, que ele disse que é muito grande. E manda aí, agora a gente tá cobrando ao vivo. É, Charles Bronson é Halo Specialist, hein, pelo que eu percebi nas nossas jogatinas, hein? Caraca, queremos terminar uma campanha com ele. É Serious Business, né? É Serious Business. É, então, aproveitando aí a onda dos recados, já deixar um aviso pra galera aí que sempre cobra aí algum tipo de evento, algum tipo de uma coisa mais social fora dos videogames. É, que existe vida além, né, do videogame, é, né? Então, é isso. Vai ser num lugar, a gente vai se encontrar todo mundo num lugar que não tem nada a ver com videogame, que vai ser sábado, dia... 29 de outubro. Exato, na EGS, na Electronic Game Show, os integrantes da Orion estarão lá. É em 2011, viu, galera? Esse ano. Vamos tentar organizar lá no Facebook, mais ou menos, para ver um horário, para todo mundo se encontrar lá e trocar figurinhas, etc. Aí vocês podem trazer aqueles presentes que vocês prometeram pra gente. E é isso aí, então tá todo mundo lá e esperamos vocês lá. É, tragam presentes, presentes. É, eles isso prometeram aí. Presentes? Eu não sabia. Prometeram. Opa, mas prometeram. Ah, é? Nossa, é. Que da hora. Então, aguardamos presentes lá. Hein, é galera? Isso aí. Mas é isso. Pode fechar agora, meu irmão? Agora que eu vou. Pode fechar, Raid. Só agradecer também, pessoal, que comenta aí no mural, né? Que tem bastante gente que não mandou cartinha, mas comentou no mural, participou aí do cast, né? E quem não comenta nada, quem não manda e-mail também. Quem só ouve, quem não ouve também. Obrigado por ouvir. A tiazinha do café também. Aos meus vizinhos aqui que têm colaborado com silêncio. Com silêncio, né? A gravação. Oh, legal. Todo mundo, só não vou agradecer a Telefônica porque a internet tá uma merda. Ô, louco. Cara, o único momento que a gente pode agradecer a Telefônica é no momento que ela falir, velho. Nossa, sensacional. Tenho medo disso. É, pode fechar, Mr. Bones? Ó, à vontade. Beleza. Então, obrigado por tudo aí, galera, pelas cartinhas e vamos pro assunto de hoje. Xbox 360 a R$800 chega a partir do dia 5 de outubro no Brasil. E pela primeira vez, fabricado no Brasil. Made in Zona Franca de Manaus, né? Made in Zona Franca de Manaus. Ah, agora é poliindustrial. Poliindustrial. E sem ser por um representante do fabricante de videogame. Não, é o próprio fabricante de videogame... Que tá. Você fala tá Tectoy da vida, né? Gradiente. Exatamente. Tipo assim, é o fabricante mesmo, não é ninguém licenciado. O fabricante foi lá diretamente e montou a linha, né? Com a empresa que pelo que eu vi, é a Flextronics, que eu acho que é a mesma empresa que monta Xbox também na China. É. Né? Eles vão montar aqui. O preço, eu lembro dos rumores, eles tinham falado em torno de 600, de que ia ser, na realidade, 699. Né, e acabou ficando 799. O pessoal até reclama um pouco. É, mas né? 799 a gente sabe por que foi, né? É, então. Foi por causa desse rodo do dólar aí. Os caras queriam fazer uma... Foram espertos até. Acho que 799 agora, mas daqui a pouco baixa. É, então. Tem que esperar, né? Que o momento foi de turbulência também. Ninguém pegava. Também acho que é isso daí. E até para fechar os preços aqui, né? É, o de 4GB, né, o de 4GB sem HD, que é 799, tá? Aí a gente tem um modelo de 250GB com HD, ele vai custar 1.099, né, e o modelo de 4GB sem HD com Kinect também 1.099, modelo fabricado no Brasil. E tu vai ter o modelo Super Master Plus GLS GTS, né, que é o de 250GB com Kinect, que vai custar R$1.399. Dizem que a capacidade da fábrica é por volta de produção, né? Por volta de 17 mil consoles por semana. Eu faria melhor. Eu falei, Xbox 360 de 4GB de R$1.299 para R$799. 360 com 250 GB de 1599 para 1099. Que foi a queda, né? Era exato. Desse preço para outro. Né? Uhum. Esse é o preço que tava e é o preço que tá ficando. Mas e aí, Mr. Bubba, o que vocês acham? Então, com certeza isso é uma vitória pra gente que tá acostumado a comprar videogame a preços caríssimos, né? Ou então comprar no mercado paralelo. Porque todo mundo sabe que no Xbox era um problemaço. Quem aqui não teve o Xbox com 3 Red Light, né? Eu acho que tô. Eu tive. Eu não tive. Eu tive. Eu tive também. Então, é uma vantagem. Mesmo assim, ele tá um pouco mais caro do que o mercado paralelo ainda, né? Não tem nem como competir. Mas só o fato de ter a garantia da própria fabricante, né? É uma vantagem gigantesca. Eu paguei, com medo também. O meu primeiro 360 não deu 3DRL, mas quando eu fui comprar o mais novo, eu com medo comprei o nacional com garantia. Paguei R$1.899. Caríssimo. Caríssimo. Se for pensar por esse sentido, melhorou pra caramba, né? Melhorou muito. Muito. Muito. Embora tenha uma galera que ainda acha muito caro. É que antes era um preço que até dava até vergonha do vendedor falar, sabe? Uhum. O cara tinha até vergonha de falar, quanto custa esse videogame? Que era muito irreal. Agora tá começando a ficar mais na realidade do mercado, né? É um preço aceitável, né? Se for pensar na tecnologia que ele tem, né? O que ele é, né? Porque ele é praticamente um computador, né? Um computador é mais ou menos esse preço, né? Então, exatamente. Uma coisa por outra, eu acho que é um preço bem razoável. Eu também acho que é um preço bem razoável. E se a gente for pegar, assim, pela média do que custa o produto lá fora, esse modelo de R$800, ele custa o quê? $300 lá fora? É isso que tá? Okay. Mais ou menos. Que daria mais ou menos essa cotação do dólar $540, por aí. Ou seja, no mínimo inviabiliza do cara querer importar, né? Tipo, não vale a pena. Você ter garantia só lá, é melhor ter garantia aqui. Você gasta aí R$200 a mais e vai ter o console com toda a segurança aqui no Brasil, né? E não sei, eu acho que pode até ser que abaixe um pouco mais o preço à medida que eles forem nacionalizando os componentes. E pelo que eu tava lendo, eles montam aqui, já tem um grande incentivo, mas os componentes eles vêm inteiros lá de fora, por exemplo, placa, drive, HD, vem tudo lá para o suficiente para jogar o imposto, para tirar o imposto, né? Ele já é o suficiente para tirar o imposto, mas ainda, digamos assim, esses produtos ficam bem suscetíveis a essa variação do dólar. Então, até o fato da galera tá reclamando, subiu R$100 a mais, até para entender o porquê, né? Porque falando, esses produtos lá fora é tudo em dólar. Então, a montagem do console fica suscetível a essa variação, não tem como você manter o preço. Mas pelo menos, uma variação muito brusca. Pelo menos a gente já tem um preço de teto, porque mais caro que isso não vai ficar. Não vai, também acredito que não. É daí pra baixo. Isso. Aí o lojista tem a liberdade de fazer as promoções dele também, né? Aham. Uhum. E aquela, coisa, né? Tipo, assim, dá pra. Todo mundo, que nem a gente aqui de São Paulo, sabe que na Santa Efigênia, por exemplo, é mais barato. Mercado sim. Mas nem todo mundo pode ir lá e pagar à vista, né? Então... Mas, cara, olha que a história do mais barato. Então, tem essa também da garantia, né? Eu tô falando do valor mesmo, cara. Tipo, você vai comprar um Slim hoje, né? Um Slim sem HD na Santa Efigênia, você vai pagar R$600, cara. Agora o preço equivaleu, né? Sim. E o oficial, você pode ir lá comprar com seu 12 vezes. Vai lá na Americanas, lá. Vai nas Casas Bahia, pega o carnezão ainda. O tão interessante quanto o console, né? Foram o preço dos jogos que estão sendo prensados no Brasil. Então a gente viu aí que eles anunciaram que jogos do Kinect vão custar R$100, R$99, e a gente até teve comentando aí, jogando na live, até com o pessoal já, Gears 3 foi R$129, Forza 4 vai ser R$129 também, ou seja, os lançamentos de jogos assim que são pensados no Brasil, eles também vão receber esse, digamos assim, esse incentivo, né, porque não vai ter o imposto que tinha em cima deles. A mesma coisa vai passar a valer para jogos da Ubisoft e jogos da Disney também, porque tanto Ubisoft quanto Disney vão passar a prensar jogos no Brasil. Então, a gente já pode esperar um Assassin's Creed Revelation e um Tomb Raider aí com um Epic 129? Já, a própria linha do Assassin's Creed já teve umas quedas de preço nervosas aqui no Brasil, cara. Uhum. Isso que eu ia comentar, até. Mas o que mais me anima nessa notícia é o fato, não é nem o fato da Xbox estar mais barato, é o fato de as outras serem forçadas a ter que fazer a mesma coisa, sabe? Exato. Uhum. Capcom, EA, Activision, eu acho que é importantíssimo, e eu realmente eu espero que as duas grandes, assim, maiores publishers, né, a Activision e a Activision e a Electronic Arts, elas entrem logo aí, porque eu acho que quando as duas fizerem, automaticamente vai puxar todo mundo. E a própria Sony e a Nintendo, né? Uhum, porque, entendi. Por exemplo, você pega os maiores lançamentos agora da Microsoft, vão ser a 129. Uhum. E um Uncharted 3, por exemplo, não vai ficar muito mais caro ou fica ruim, né? Ah, vai ficar 180, 200, cara, por esse dólar. Vai ficar isso daí, não vai ficar diferente. E elas estão negociando, né? Com isso que aconteceu, elas estão negociando com o governo para poder produzir aqui. Porque a Microsoft, com certeza, tipo, a gente fala, a Microsoft, mas não, ela com certeza recebeu um belo empurrãozinho do governo, cara, pra estabelecer uma fábrica aqui. Porque é uma fábrica que é imposto, é emprego, é um bom negócio pras duas partes, cara. Uhum. E o legal é que, pelo menos, o governo se mostrou aberto com a Sony, com a Nintendo, fazer a mesma coisa. Falar, ó, a gente ajuda vocês, mas constrói uma fábrica que gera emprego pra gente aqui, que aí a gente facilita pra vocês virem produzir seu produto aqui. Que ganha todo mundo, cara. Ganha governo, ganha eles, que tem um mercado. Ganha governo porque ganha imposto. Ganha a produtora porque garante mais ainda um mercado emergente nervoso que é o Brasil. E ganha a gente também, né, cara? Que paga mais barato no jogo, consome mais. Uhum. Não, e outra, né? Ele não gera imposto só. Quando a gente fala da fábrica, aquilo. Gera imposto de forma direta e indireta, né? De várias formas, ou seja, é um mercado. Eu tô muito animado com isso, sabe? Eu acho que o mercado vai bombar, assim, violentamente, principalmente com muitos jogos. A localização é uma das coisas que eu acho que vai fazer diferença, uhum. Principalmente para esses jogos que a galera. Que a gente sabe que tem um público no Brasil. A legenda em português é um diferencial gigante. Você acha que diferencial. Não, mas é. É brutal. Será que a gente vai ter jogos dublados em português? Não, mas já tem, né? Não sei, mas já a maioria tem. Deles, assim. Eu acho que sim, mas eu acho que isso vai depender do próprio mercado conseguir oferecer a tradução local mesmo. Porque, putz, você pega vários trabalhos bons, e trabalhos até pequenininhos, igual, por exemplo, no GTA 4. No GTA 4, eles contrataram uns 2, 3 negros aqui pra gravar a fala do jogo, tipo... Isso é uma coisa. Agora, você pegar um Halo 3 da vida, cara, você traduzir uma campanha de 5, 6 horas, você não tem hoje uma empresa, uma estrutura que faça isso de forma boa no Brasil. Como não, cara? A indústria de dublagem no Brasil é uma das melhores do mundo. Dublar um filme é bem mais fácil do que dublar um jogo. O jogo é gigantesco, mas é porque ainda, né, não tem mercado ainda aqui pra isso, né? Eu acho que o problema não é nem o profissional, porque os profissionais daqui são muito bons. O problema é eles quererem investir a grana pra dublar 6 horas de campanha. Mas é aí que tá. Imagina, tipo, dublar 6 horas de campanha é uma coisa. Agora imagina você dublar um Fallout. Ah, dá trabalho, gente. Eu lembro que eu vi no lançamento do PES 2011, que os caras fizeram com a dublagem do Silvio Luiz, eu vi o Silvio Luiz comentando como é que foi dublar. E ele falou, cara, dá trabalho, aquele jeitão dele, né? Dá trabalho pra cacete dublar isso aqui. Ele falou, né? Ele falou que, por exemplo, você vai gritar gol, ou você vai gritar chutou, você não tem um chutou. Você tem, às vezes, 10, 12 chutôs diferentes. Chutou. E aí, ele falou que dá muito trabalho gravar. Tem dia que ele grava só nome do jogador, 4, 5 vezes o nome de cada jogador. Ah, mas é assim mesmo, cara. Porque o filme é todo já pré-determinado, né? Você tem. Uhum. Ele não vai mudar, né? Agora o jogo, ele é. Ele vai acontecendo, né? Eu não tô conseguindo ver como vai ser tão diferente como vocês estão falando, velho. Pra mim, isso é mais trabalhoso, velho. Eu acho que é um trabalho de especialização. As mesmas empresas que dublam filme poderão dublar jogo, mas vai ser um trabalho de especialização. Inclusive, pode até colocar na capa do jogo, isso fala no futuro, colocar o nome do cara famoso que dublou, por exemplo, Dante. O Reinaldo Giannettini, né? É, sei lá. Ah, eu já não gostaria disso. Pô, como não? Não, assim, você não vai gostar, mas isso... é um negócio que chama público, entendeu? Mas no videogame, pensaram... acho que não, hein? Já pensaram? Call of Duty Modern Warfare 4, dublado pelo Supla. Não, mas esse tipo de jogo. Esse tipo de jogo não. Mas jogo da Disney, por exemplo, que tem tudo a ver com filme, que é o que eles já fazem, chama atenção, pô. É, pego da Disney, chama o João Gordo. Eu compraria. Eu compraria, cara, pelo. Mas não sei, eu acredito que de início legendas vai ser um negócio que vai funcionar muito. É muito mais barato de fazer também. Muito mais barato. E tem um detalhe, a legenda, uma coisa que eu ia comentar da dublagem, que é, cara, você. Eu gosto muito de ver making of de jogo e tal. E é muito difícil você ver a dublagem acontecer depois do jogo pronto. Então, cara, ele tem que dublar muita coisa no escuro. Não é igual dublar um filme. O filme tá pronto e tal. Eles vêm e dublam. Vê a reação do personagem. Vê o gesto que ele tá fazendo. Vê ali o movimento da boca dele. Tenta adaptar a tradução pra ficar mais ou menos natural. E, cara, no game o cara não vai ter isso. Por isso que a legenda ela é o canal. Porque você vai ter o script pronto. Aquilo ali você pode fazer a qualquer hora da produção do jogo. É, mas eu não tô entendendo o que tá falando, porque o personagem vai estar falando lá, o cara que faz o inglês, ele tá também dublando, pô. Então, é, diferente de alguns jogos, por exemplo, como Uncharted, que o cara já, ele interpreta o Nathan, ele já faz a voz, eles já capturam na hora, mas a maioria dos outros personagens, eles captam depois, que o cara já foi animado, já põe a voz em cima. Então, cara, mas ainda é durante, não é com o produto final. Não, é porque eles ainda vão fazer aquela sincronia labial com a dublagem do cara e tal. Então. Mas é... É uma coisa que assim, eu não entendo. Não é que, então vamos mudar, não é que é complicado. É. O mercado brasileiro de dublagem, ele não tem a experiência que é isso que eu ia falar, então, o pessoal vai ter que se adaptar a esse tipo de coisa. Exato. Acredito que é um mercado que as empresas vão explorar. Eu acho que não tem é mercado, porque se tiver demanda pra tiver precisando, sai trabalho bem feito sim. Dubladores bons realmente não falta, né? Que a dublagem no Brasil é muito boa. Falta mercado, porque se começar um negócio que virar dinheiro, o pessoal vai rebolar e vai começar a fazer sim. Porque, então, mas é difícil entender por que as empresas ainda de games ainda preferem dublar em português lá fora. Ah, isso não dá pra saber, cara. Não sei se é... Eu não... Sinceramente... É muito caça-níquel, cara. Meu, você pega Halo 3, marromeno. Deu pra engolir. Halo DST, muito bom. Aí você já pega, por exemplo, tudo que eu vi de Uncharted 3 agora, um lixo, cara. Uhum, muito ruim. O negócio tá... Mas eu acho que é porque eles tentam baratear ao máximo isso aí, cara. Eles não vão tentar, por exemplo, pegar o estúdio mais foda daqui de São Paulo, do Rio, pra fazer uma dublagem, tipo... Herbert Richards. Pegar Herbert Richards. Gota Mágica. Eles não vão contratar a Gota Mágica, que é caríssima hoje em dia. Uhum. Pra fazer uma dublagem do Uncharted que não vai vender tanto aqui, véio. Mas eu acho que é questão de mercado, é aquilo. À medida que o mercado expandir, vai ter esse tipo de coisa, sim. Eu acho que vão contratar superproduções, serão superproduções em qualquer lugar do planeta. Então assim, vamos tentar estabelecer um padrão. Eu concordaria 100% em dublagem em jogo AAA e legenda no resto. Tranquilo. Tem estilo de jogo que faz diferença e tem outros que não, né? Depende muito. Não, mas eu acho que os caras acertaram, assim, em Gears 3, fazer só legenda. Daria também pra fazer uma dublagem bem feita, mas... Então, mas é igual a gente já falou e refalou. O Cliff falou, pô, não vou mudar a voz dos caras na terceira edição do jogo. Não, agora não adianta. Apesar que Halo 3 foi a terceira. Mas foi a primeira no 360. E Uncharted vai ser a terceira também, vai ter. Tá pegando o barco, né, cara? Uhum. Mas o Uncharted sempre teve legenda em português de Portugal, mas teve. É. Aliás, a Sony sempre foi boa de localização. Acho que às vezes nisso até melhor que a Microsoft. Mas não cresceu, não ficou ligeira aqui no Brasil. Aqui no Brasil ela tomou... Então, isso que eu quero falar. Tipo, a Sony até parabenizou a Microsoft pela iniciativa de lançar o console no Brasil... E eu até comentei esses dias no Facebook, eu falo que isso não está acontecendo à toa, não. Eu falei, o pessoal está lançando, está montando videogame aqui, está começando a vender jogo aqui, porque sabe que a economia do Brasil cresceu muito nos últimos anos e que é um mercado que promete muito, segundo estudos, seriam, digamos, a gente tem potencial para ser, no prazo de 2 a 3 anos, o quinto maior mercado do mundo. Eu tô esperando tanto esse dia chegar, véio. Porque quantos anos fazem que vocês ouvem que o Brasil é uma promessa, velho. É uma promessa. E eu quero ver, tipo assim, quanto tempo a Sony e a Nintendo vão levar pra começar a demarcar território aqui também. Já na gente? Eu quero ver. Já tá provado que elas não vão poder demorar. Elas não vão poder demorar, eu acho. Também acho que não vão ter como enrolar muito. Tem que levantar o couro, não é? Nós queremos Uncharted 3 a R$129 agora. É, né? Queremos Uncharted 3 a R$129, queremos jogos do Tim Michael e por aí vai. E eu acho interessante, outro fato, assim, a Nintendo tá numa situação que é mais ou menos igual a da Microsoft. Ela precisa contratar alguém aqui pro hardware, mas a Sony, ela tem planta na Zona Franca de Manaus. Ela tem coisa, ela é uma indústria de eletrônicos. Planta o quê? Planta de não, é uma planta de produção, Então ela produz outros equipamentos. Uma margarida gigante. Um pau Brasil, né? É um pau Brasil. Ela comprou, né, um lote lá na Amazônia. Mas ela tem como produzir, ela produz eletrônicos no Brasil. Né? No caso, tipo, parar de fazer microsystem e começar a fazer PS3 lá. É, porque PS3. TV, essas coisas, ela faz aqui, né? Esse monte de tranqueira, né? É, então, qual a dificuldade? Por que que os caras não conseguiram até agora? O que que vocês acham? Assim, sei lá, a falta de incentivo fiscal, talvez. Fiquei curioso agora. Mas incentivo agora. Fiscal sempre existiu. Por exemplo, a Microsoft está tendo incentivo fiscal agora porque está montando um console no Brasil. Tá? A Sony já tinha. A Sony não precisa contratar uma outra empresa para produzir os produtos dela. Porque ela é uma indústria de eletrônicos. Eu acho que talvez porque os caras não viam que valia a pena, assim, né? Eles não achavam que era um mercado que valia a pena investir. Agora, não, talvez... eu acho que é o contrário. Eu acho que, tipo assim, o Brasil sempre foi um mercado que valia a pena. Mas o governo nunca estendeu a mão. Ah, eu acho também, sabe, que a pirataria atrapalhava muito. Esquece pirataria, cara. Pirataria é um assunto que, sei lá, em uma empresa avaliar um mercado, cara, ela não avalia, eu creio que a pirataria fica por último, porque não se muda a cultura do pirata. Eu acho que é aquela, o foco de tanto das empresas é o cara que compra o jogo importado e compra no mercado cinza, no jeitinho brasileiro, e não paga imposto. Eu acho que esse cara é o alvo. É o nosso caso. Importa o jogo direto. Importa o jogo. Então, mas eu acho que muitos desses estão fazendo isso hoje, eles compravam pirata nos consoles anteriores, né? Até porque hoje tem a Live, a PSN, que você tem que ter o original pra jogar. Mas isso aqui também no Brasil foi muito também pelo fato das pessoas terem crescido com videogame. Quem comprava o pirata antigamente é porque não tinha trabalho nem nada. Hoje em dia é o cara que já tem 20 e poucos anos, então. Tem seu trabalho, tem seu dinheiro, entendeu? Ele pode comprar. Eu acho que o mercado aí do original aumentou bastante nesse mas instante. A pirataria, cara, isso aí o pessoal chama, mas pra mim, eu acho que a culpa é muito do governo, né? Sempre é a culpa do governo, né? Então, não, mas o cara da pirataria é, cara, porque tipo... Mas beleza, a culpa é do governo. Os caras botaram, por exemplo, vamos pegar aí o caso recente de Gears 3. Custa $60 lá nos Estados Unidos hoje, se eu for comprar, tá? $60, se a gente for converter no dólar, como tá, daria R$108. Eu não tô colocando os quase 7% de IOF que a gente paga, se a gente for comprar lá fora com cartão de crédito, mesmo que você esteja a viagem, né, viajando lá nos Estados Unidos, né, em viagem, aí eu vou lá, passo, pego um Gears 3, põe na prateleira, eu vou pagar esse 108, mais 6,90%, 7% de IOF. Né. É claro, não estamos colocando aqui o preço de envio de lá, que é que a gente costuma pagar, o quê? A média de entre $10 a $15, o envio de um jogo. Mais o risco de você ser taxado em 60%. Então, ou seja, 108 contra 129, cara, acho que inviabiliza qualquer chance de importação que você queira fazer. Uhum. Só pra gente botar nome nos bois, ó. 30% de imposto de importação, 50% de IPI, 9,25% de PIS e 18% de ICMS. Caramba. Se você fizer o jogo no Brasil... Cara, se eu não me engano... Assim, isso faz um tempinho que eu estudei, mas se eu não me engano, produzido no Brasil era 12,25% de imposto no total. Uhum. Então a gente vai tirar um dinheirinho dos políticos aí, né? Comprando no Brasil. Então. Exatamente, é o que eu tô falando. A culpa... Ou não, porque o imposto que eles vão arrecadar na fábrica às vezes vai ser maior do que da galera que eles estão importando. É verdade. Não, mas eu acho que o imposto que eles vão arrecadar com a quantidade de jogo vendido aqui, que vai ser maior... É melhor do que a meia dúzia que eles conseguem tributar. É, porque é vai dizer que tipo, você compra 10 jogos de fora, tipo, 2 você... Caramba, é, 2 é triplo. É um bando desgraçado esperto, cara, né? E olha como é que o negócio tá bom. Há um ano atrás que eu parei o meu mundo pra correr atrás disso, de lei, de tentar entender o porquê. Há um ano atrás eu chutei a R$150, cara. Chutei a R$150 e os jogos hoje estão chegando a 130, o jogo prensado aqui. E dá pra baixar mais, né? Você sabe, né? Dá pra baixar mais, mas não vai. Não vai. Não vai baixar. Não vai. Porque assim, na minha conta, o valor mínimo do jogo dava por volta de R$110. Tá, então você que é um cara que já tá informado, explica aí. Porque eu tenho lá, por exemplo, o Assassin's Creed Brotherhood, que é novo, pra PC por R$99. E ele é lançamento e os caras conseguem chegar a esse preço, e por que o de console não dá? Você tá com a caixinha em mão aí? Não, não tô. Você pode olhar atrás dele, ele foi prensado no Brasil ou pela Brasoft ou por outra empresa nacional. Não, mas tudo bem, e o Gears 3 é prensado no Brasil também. Não daria pra chegar a esse valor também? E aí, cara, entra no quesito da tecnologia proprietária. O PC, cara, o PC, ele exige uma tecnologia... O jogo não é mais barato. É que, tipo, ele é oferecido de uma forma mais fácil. O processo de fabricação dele é mais simples. A hora de gravar o jogo lá, o cara grava de qualquer jeito. Mas, não, de uma forma geral, os jogos de PC, se você for pegar Steam, se você for pegar lá fora, os jogos de PC, eles são mais baratos do que os jogos de PlayStation 3 e 360. O mesmo jogo. Mas eu tô pensando assim, então. Eu digo que reflete. Os 99 por 130, eu acho que equivale ao que é lá fora. Então, mas minha dúvida não é nem pra fazer flame. Porque eu não sei mesmo. É questão de... É mais caro fabricar? Ou é a questão de mercado que tem menos procura no PC, então eles colocam mais barato? Entendeu? Eu acho que no console eles cobram mais caro mesmo no jogo de console. Por mercado. Sem contar, cara, que quando você vai fazer um jogo pra PC, você não precisa pagar porra nenhuma pra ninguém. Exatamente. Isso que tirou da minha boca. Se você vai fazer pra 360 ou pra PlayStation 3, você paga royalties ou pra Microsoft ou pra Sony pra lançar o jogo na plataforma deles. Exato. Então ele é naturalmente mais caro. Não tem jeito. É uma forma dos caras garantirem. Você quer um lança sem precisar passar por ninguém, né? Pode crer. Exatamente. Ele só vai precisar. Mas não sei, cara. Eu acho assim. A gente tá muito próximo do preço do lançamento nos Estados Unidos. Então não dá nem, tipo, eu não tenho o que reclamar mais disso daí. O preço tá muito bom, né? Vamos lá, eu acho que não tenho o que reclamar. O pessoal fala, mas R$130 num jogo? Cara, não sei, cara. Mas é porque jogo é caro, né? Assim, o cara fala, jogo é caro. É porque jogo é caro mesmo, pô. Eu fiz. Se você trabalho gasto pra fazer o jogo acontecer, é isso mesmo. Mas assim, a gente chora no preço, R$130, mas... ultimamente isso tem dado muita discussão. Eu pensei, né? Falei, eu quero ter minha opinião formada, então fui correr atrás de informação disso. Se a gente pegar, eu fiz uma pesquisa mais ou menos assim: quantos jogos, tipo, qual o impacto de um jogo no salário da família americana e qual o impacto de comprar um jogo no salário da família brasileira? Com o salário mínimo americano, você consegue comprar 6 jogos. Com o salário mínimo americano. Que lá, cara, é muito difícil, que lá eles recebem por hora, é uma treta nervosa. Mas o salário mínimo americano, basicamente você compra 6 jogos. Hoje, com o jogo a 130, com o salário mínimo brasileiro, você compra 4. Entende? Antes do jogo a 130, o salário mínimo brasileiro, você comprava um jogo e meio, 2. Ou seja, o impacto do americano, que paga $56, o impacto no que ele ganha de salário tá muito mais próximo do impacto que a gente gasta hoje em relação ao nosso salário, cara. Não tem nem comparação. Assim, a questão agora é isso se tornar uma realidade para todos os lançamentos, né? Não, se a gente for comparar o tamanho do mercado deles com o tamanho que o nosso mercado é hoje, eu acho que é um bom começo. Com certeza. Eu posso falar isso de bom começo, porque eu acho que a gente tá começando, finalmente. A gente tá começando. Começou. É o que eu falo. Eu não consigo pensar de outra forma. Eu não tenho dúvida que os jogos vão se manter. Pelo menos quem prensar no Brasil, quem vier fazer mesmo um jogo aqui, vai poder vender nesse preço. E outra coisa interessante também é que o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação informou, né, que já está em gestação um programa que vai destinar recursos, né? E recursos quer dizer dinheiro para esse mercado. mais do que só trazer os jogos lá de fora a um preço, eu imagino, tipo assim, a médio prazo, produções nacionais na 100% no Brasil mesmo. Nada feito lá fora nesses consoles. No Xbox ou no PlayStation 3, um jogo nacional. Porque já teve jogos nacionais no PC. Bom, 100% só nacional. Não começar a aparecer jogo de Saci, esse tipo de coisa, né? Vocês acham que é a primeira coisa que os caras começam a fazer esse tipo de coisa, né? Vocês acham que Chapolin HD ia ser foda, hein? Ah, ia ser foda, cara. Chapolin High Definition. Não, o que eles têm que botar é alguém lá que vai cuidar desse ministério, ou que seja essa divisão, que entenda das coisas, porque... Pelé. Então, por quê? Pelé já fez propaganda de videogame. Você viu ele jogando o Atari lá, torcendo o controle? Entendo. Que golaço! Então, eles têm que botar alguém que entenda que o cara é brasileiro, mas ele não vai preferir, por exemplo, comprar aquele jogo do Gugu de carro lá, ao MW3. Nossa, ninguém quer. Ninguém quer, por exemplo, comprar, falar, vamos incentivar a indústria brasileira e comprar jogo brasileiro. O jogo do milhão lá era legal. Então, beleza, jogo brasileiro, só que assim, eles acham que a gente tem que comprar o que é daqui. A gente já tá acostumado com um padrão de qualidade de fora. Então, se você for lançar alguma coisa aqui, você tem que lançar no mínimo no mesmo qualidade do que a gente tá acostumado, porque senão ninguém vai querer. Mas eu acho que é um caminho diferente, cara, porque eu acho o seguinte, que é só o cara que tá fazendo o jogo para brasileiro, ele vai ter uma leitura do mercado que o pessoal lá de fora não tem. Então, eu acho que em matéria de qualidade, quando eu penso assim em qualidade, eu penso em tecnologia, né? A parte que eles vão entregar de tecnologia ser mais ou menos compatível com o que a gente tem lá fora. Mas quando eu penso na parte de conteúdo, eu acredito muito mais que os brasileiros vão fazer jogo com a cara dos brasileiros. Então não vai me espantar se eu for ver mais Show do Milhão, entende? No 360. Jogo pra Facebook, né? Jogo da Sandy Júnior, sacou? Se eu for ver alguma coisa desse tipo. Se eu for ver, sei lá, um jogo de corrida com os carros nacionais, finalmente, com a indústria automobilística. Corridona de Opala. Sim. Né? E até porque ninguém reinventa a roda. Acho que os caras não vão reescrever a engine. Eles vão pegar ferramentas lá de fora para fazer. Assim, mas eles têm uma capacidade de entender melhor a nossa cultura. A indústria brasileira, ela não tem que pensar em produzir jogos só pro Brasil. Exato, isso que eu ia falar. Isso é verdade. Tem que pensar em desenvolver um jogo pro mercado. Pro mercado. Se pensar nesse sentido, é mais interessante mesmo. Não, eu falo assim, não que eu tava falando por desmerecer os desenvolvedores brasileiros, né? Que eu acho que eles têm qualidade pra fazer. Não, mas eu concordo com isso. Mas assim, você pega o exemplo, por exemplo, dos caras lançarem aquele tablet lá pro Brasil agora, os caras querem fazer um negócio de pior qualidade com o mesmo preço de uma coisa que você compra lá fora, entendeu? Então, por exemplo, ninguém quer comprar o tablet brasileiro que é pior e ninguém conhece a marca. Todo mundo quer um Apple, pô. Os caras têm que pensar nisso, entendeu? Você vai fazer um negócio, né? Então, de pior qualidade e tal, você tem que com o mesmo preço de fora, e tem cara que acha que você não tá querendo apoiar o incentivo da indústria brasileira, entendeu? Mas apoiar merda é foda, cara. Então, ninguém tá ligando se é brasileiro. Então dá de graça, pô. Então, mas tem que ver, o consumidor tá cagando se é do Brasil, se é de fora, o cara quer o melhor que o bolso dele puder pagar, entendeu? Mas é interessante isso que o meu irmão falou, volto aqui, se o desenvolvedor brasileiro tiver a visão que ele está fazendo um produto que não é voltado só para o mercado nacional e sim para o mercado mundial, passa a ser muito interessante mesmo para a gente, inclusive para aproveitar esse subsídio. Você pode pensar, não vou fazer Sandy Júnior, entende? Não vou fazer o jogo da Sandy Júnior, vou fazer um jogo de alguma coisa que consiga uma abrangência mundial, porque o mercado é muito maior do que só o Brasil. Fica muito estereotipado, né? Sabe o que o governo pode fazer? O governo pode fazer igual o governo Londrina tá fazendo com as fabricantes de carro esportivo, tipo Aston, Lotus. Tá falando, você quer fazer um carro esportivão? Maravilha, então você vai ter que destinar 5% do seu tempo em fazer um popular. Então pode fazer a mesma coisa, tipo, você quer fazer os jogos fudidões aí pra vender no mundo inteiro? Faz. Mas, tipo, faz um educacionalzinho aí pra gente botar nas escolas. Faz uma outra coisinha ali pra gente botar de graça lá. Faz um joguinho aí do Brasil. Tipo, meu, eu acho que atenderia. É mais ou menos o que você aplica ao cinema, né? Tem uma coisa assim no cinema também. Você tem que ter uma certa quantidade de produções e lançamentos focados no mercado local, até para preservação da cultura mesmo. Quanto a isso, eu concordo também. Vou fazer um comentário mudando de assunto nada a ver aqui, já puxando pra outra coisa, mas quero perguntar pra vocês que estão por dentro, que teve esse negócio aí da Microsoft agora com os preços mais baratos, do console e dos jogos, e agora a Nintendo e a Sony estão correndo atrás. De quem que é o responsável por isso? Porque agora a gente passou um tempo que teve um monte de protesto de jogo justo, de imposto justo e tudo justo, e esses caras são responsáveis, ou foi... Eu acho que não. O que foi acontecendo? O que vocês estão... Fala aí, meu irmão. Vão me crucificar, mas, cara, todo mundo sabe que eu sou bem cético quanto a essas coisas, não puxo saco de ninguém, não gosto do gurtuado, mas tudo bem. Não entendi a ligação, mas beleza. Então, é o seguinte, ajudou, poxa, mostrou. É legal que assim... Mas fala que ajudou criado... por quê? Fez não, barulho? Não. Então, realmente... foi criado um canal pra canalizar o consumidor. Tipo, colocaram um funil ali, uma vuvuzela, em que o consumidor pudesse soprar e o governo ouvir. Mas de resto, cara, foi o progresso natural da coisa. Ajudou. Mas tipo, a gente não pode falar, ó, esses caras são foda, a gente tem isso por causa deles. É. Não, mas, também mas acho. Houve uma parcela de ajuda aí dos movimentos. Sim, então, é aquilo que eu te falei. Então o senhor deve uma desculpa pro gordinho do jogo justo. Mais ou menos. Mais ou menos. Eu acho assim que há uma parcela assim, tipo, eles foram uma luz, né, de alerta ali, mas é aquilo. Os caras não decidiram entrar no Brasil à toa. É porque a economia brasileira tem um potencial muito grande. Esse negócio, a gente vai realizar a Copa, a gente vai realizar a Olimpíada, o mundo tá pra... Se vocês forem ver, não é só a questão de videogame. Um monte de artista que não passava aqui, ou que demorava muito mais pra passar aqui, tá vindo fazer show no Brasil, cara, esse tipo de coisa. Então, é uma questão da melhoria da economia do país. Tipo assim, a gente tá virando um mercado. A ideia do jogo justo veio na hora certa, né? Veio na hora certa. O cara pegou o timing exato pra poder colocar isso. Não tem a ver com as eleições do ano que vem também, não? Tem nego querendo já... Porque as eleições do ano que vem, elas são de âmbito municipal, né, cara? Então, eu acho que é só federal é uma coisa. E outra coisa... Game não tem ainda tanto mercado político, né? E a parcela que é interessante. Eu acho que a... Não, só... Desculpa, Raio, só pra fechar. Eu acho que a indústria do game se interessou pelo Brasil como mercado, por ver o crescimento. Olha, ali tem espaço pra crescer. Ali a gente vai poder começar a crescer. Porque em outros países a gente já chegou muito... Mas só pra você ver números, por exemplo, lá na Xbox Live, por exemplo. O Brasil... Eles começaram a ver que tinha tanto negro de Brasil com endereço falso americano que os caras falaram, meu, vamos lançar lá, entendeu? Foi começando por essas poucas coisas. Por exemplo, você pega, esses sites de fora que vendem jogo que nem a Starland, Shop2, os caras devem ter um banco de dados gigantesco de brasileiro. Tanto que a Starland, ela tem uma página em português. Isso que eu ia falar. Acho que é a única página que eles têm em outra língua, em português. Não, tem outra, Shop2 também da Inglaterra, tem em português, eles têm atendimento para consumidor brasileiro. Porque os caras devem de tanto, o Starland é tanto consumidor brasileiro comprando lá, que os caras têm até a manha para mandar jogo pro Brasil para não cair no imposto. Porque eles sabem como é que as coisas funcionam aqui, entendeu? Sabe como a banda toca. Eles têm a opção de mandar a caixa escrito à mão, né? Pra poder passar por lá. Muito tenso, né? Então, você vê como, assim, você vê um nível do ridículo. A gente dá risada pra não chorar, né? De tão tosco que é o negócio. Mas começaram a juntar os pontos e falar, meu, tem muita gente querendo comprar, gastar dinheiro e a gente não tá, tipo... Né? A gente tá que nem aquela fotinha do Fry, né? Xarope take my money e ninguém tá querendo vender, né, velho? Não, e você vê, há 8 anos atrás, quem comprava jogo aqui com cartão de crédito internacional? Quem tinha cartão de crédito? Cartão de crédito internacional? Talvez seu pai, mas atrás. Ele nunca ia te dar pra você comprar um jogo de fora, né? Não, mas mesmo assim, é o que eu tô falando, era muito... Eu acho que é aquilo, a economia nacional melhorou muito e os caras olharam pra gente. O mundo tá olhando pra gente. Por isso que isso tá acontecendo. Porque eu acho que se a economia não tivesse melhorado... A gente podia fazer jogo justo, os caras não virariam pra nós. Aquilo, o mundo tá em crise e a gente tá num momento melhor que o mundo. Pô, esses caras até há tempo atrás estavam passando fome e agora estão comprando videogame e tablet. Exatamente. Então. Pra eles. Tanto que o primeiro, a lei do Carlito Meres lá, que foi a primeira faísca de incentivo ao videogame, ela foi apresentada em 2007. Bem recente. 2007, cara. Agora você pega 2007 e não houve interesse em 2007. Para 2011, boom, explodir. cara, é o que a gente tá falando aqui mesmo. Foi o tempo certo, a melhor visualização do Brasil, o auxílio também dessas organizações de mostrar que o consumidor tem interesse. Foi o timing perfeito, cara. Eu acho que, tipo, se a gente quiser fazer a mesma coisa na saúde, não vai dar certo, cara. Não vai dar certo, né? É, mas o pessoal não tá tão interessado em ser saudável ainda, não. Isso daí é uma outra. É uma preocupação secundária ainda. O pessoal só lembra disso quando tá doente. Isso que eu ia falar. Mas é bem interessante isso daí. Vamos ver como o pessoal vai reagir. Eu espero que os outros consoles entrem logo, né? Porque esse ainda mais agora com a Nintendo lançando console novo, né? Tem tudo pra já entrar de cara com os lançamentos novos. É, aí, então, eu penso assim, eu acho incrível que a gente pode viver esse sonho, que é uma nova geração começando, os videogames sendo lançados no mundo inteiro e no Brasil junto. Pô, isso é... E tem um detalhe, sem preço, cara. Absurdo, né? E sem preço absurdo. E tem um detalhe, a Nintendo, hoje praticamente qualquer loja americana que você vai, qualquer Saraiva que você vai, qualquer Fenac que você vai, tem um standzinho com 3DS lá. Tem. Todos. E cara, lugar que não tem um standzinho com 3DS, eu já vi mais de uma ocasião, tá lá um idiota lá, ou uma menina, com o 3DS na mão, amarrado na cintura lá, oferecendo pra todo mundo jogar. E, cara, tipo, você entra numa Americanas lá pra comprar uma bolacha, sei lá. Pô, você dá de cara com uma gostosa Nintendo lá com 3DS na mão. Falando, não, você quer experimentar? Velho, isso é coisa que é inimaginável a coisa. Vou falar bem sério. Coisa que você não tinha ideia há um ano atrás. Mas é verdade. É isso mesmo. Um ano atrás. Outra coisa que eu nunca imaginava que fosse ter aqui no Brasil era a feira de videogame, né? Ah, mas já teve antes, né? Mas por exemplo, quando você pega e tem uma feira que tem console que nem foi lançado ainda aqui, você tem lançamento que ainda nem foi lançado aqui, por exemplo, eu nunca imaginei que ia ter um console que nem o Nintendo 3DS mostrou aqui antes dele ser lançado. Uhum. Cara, eu nunca imaginei que ia haver uma cobertura da E3 na Globo. E teve esse ano no Globo Esporte, no programa semanal. Futebol, né? Mas beleza. Não mostrou só futebol, não, cara. Eles comentaram, tipo assim, você pode assistir. E eles deram um resumo no sábado. Eu achei super coerente, assim, dentro do que eles apresentaram. Eles falaram do Wii U, inclusive eles falaram de uma possível ligação do Vita com o PlayStation 3 pra imitar o Wii U. O que o Wii U oferecia. Então, eu não achei nada lá, fora. O Viadinho lá joga, né? Então, o Viadinho lá joga. É o Thiago Leifert. Isso. Então, você fala, tem gamer no meio. Entende? Já tem mais gente que entende. É, então, porque agora já é uma geração que joga, que tá entrando no mercado de trabalho, entendeu? Tem tudo isso, né? Provavelmente aquele pessoal lá do Globo Esporte, lá da produção, com certeza é um pessoal mais novo. Você vê até pelas músicas que os caras colocam lá. Então. Dá pra ver. Você assistia, cara, era muito bom. Você assistia um Globo Repórter da vida, cara, era o melhor lugar pra você ouvir Pink Floyd na televisão. Hoje você vê, igual o Lula tava falando um dia, tipo, topou com a música do Uncharted, cara. Cara, eu já vi música do Uncharted tocando no Globo Repórter, né, e o tema principal, eu já ouvi a música do tema do Halo tocando no Auto Sport, e eu não esqueço que o carro era um Corvette, que eles estavam apresentando, acredito que é isso, não sei, não tenho certeza, mas me lembra bem, acho que era um Corvette, e se eu não me engano, cara, aí isso eu já vi em YouTube, eu vi o tema de Gears of War no Big Brother. Você não sabe. Então é aquilo, tá aí, cara, tá no meio e eu acredito muito que vai virar. Chegou, o dia chegou e a gente vai viver isso aí. Eu tô ansioso pra próxima década. Assim, uma coisa que eu acho importante também é eles focarem, apesar do pessoal odiar, na parte casual. Eu acho importantíssima a parte casual. Por exemplo, coisa de Kinect, o 3DS também tem bastante, que é pra vender pra massa, sabe, pro grande público. Porque isso quebra o paradigma de que videogame, entende? É aquela coisa de gente louca, né? Aham. Uh-huh. Mas é. Depende do jogo. Você imagina a Cláudia Leite fazendo propaganda do 3DS? Do Just Dance, velho. Do Just Dance? Axé. Axé, Just Dance. Não, Cláudia Leite não, porque ela andou falando as besteiras esses dias aí. Ah, ela andou falando as besteiras esses dias. Eu ouvi falar que ela falou umas besteiras. Escolhe outra. Ah, pode ser Ivete Sangalo. É uma carismática, sabe falar besteira mais legal. Pelo menos dá uma risada. Oh, falando nisso, você não vai rolar não? Esses, tipo, esses DLC regional, por exemplo? Ah, eu acho legal, que tem pra acontecer. Ah, então. Pensou o André do Rock Band, que legal. Até não, esses de dança aí tem muita chance. Tipo, teria tudo a ver ter as músicas. Tem, molejão. Chegar onde você vai, eu vou varrendo. É, aproveitar que tu não tem uma vassourinha em casa, já puxa lá pra frente do Kinect já. Cara, GTA Rio de Janeiro, você pegar missão com o Belo, com o Adriano, goleiro Bruno. Cara, a gente tá vivendo um momento, cara. A gente tá no olho do furacão. Eu consigo ver tudo isso. A Rock Band Network tá pronta pra isso, né? Ela não funciona na live nacional. A loja do Rock Band na live nacional ainda não funciona. Mas é questão de tempo. A tecnologia existe, tá pronta pra você ver aí toda a trilha sonora da Malhação à venda no Rock Band. Né, Raid? CD inteiro do Fiuk. Nossa, desde, desde quando saiu o primeiro Guitar Hero, eu queria ver uma música do Angra no Guitar Hero, no caso, né? Agora, talvez aconteça, apesar que eu acho muito difícil, né? Eu acho que vai acontecer primeiro. Massacration é legal. Mas eu acho que tem chance de acontecer primeiro a música do Fiuk mesmo. É, também. Infelizmente. Ou do restante. Não tem problema. O que importa é que tá chegando. Exato. O que importa é a disponibilização da ferramenta. Uma hora cai na mão de alguém bom. Deixem a gente brincar. Então que vai sair coisa interessante, né? E tem considerações aí finais pra gente fechar o cast. Mr. Bubbles, quais suas considerações aí sobre os acontecimentos e se isso muda a sua listinha de Papai Noel de fim de ano? Já mudou, né? Que inclusive eu acrescentei o Gears 3, que é um jogo que pra mim, quem acompanha mais tempo sabe que eu não, pra mim era o whatever, né? Mas eu tô gostando até, peguei ele só pelo caro do preço. E eu notei que tem muita gente jogando ele na live. Você vê que a baixa do preço traz muita gente nova pra jogar. Assim como eu comecei a jogar e eu não era uma pessoa que talvez fosse comprar o jogo, muita gente deve ter comprado por causa do preço mais barato, né? Então você vê que uma coisa vai levando a outra e o mercado vai crescendo com isso, né? Com certeza. Raid, considerações finais? Então agora é o momento, né? Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Perfeito. Você imagina uma software house brasileira pegando a franquia Sonic pra trabalhar? Seria interessante, né? Seria interessante. Esse cara pode te contratar pra fazer sonoplastia, hein? Opa! eu acho que é por aí. Homem Mal, considerações finais? Eu tenho, cara. Parem a piração. Parem a choradeira. Console de 300 conto não existe. Parem de reclamar. Vão comprar em 10 vezes a porcaria do videogame e parem de ficar falando: ah, meu, mas ainda tá caro. Nos Estados Unidos, foda-se os Estados Unidos, cara. A gente tá no Brasil, é a nossa realidade, é o nosso alcance. E vamos comprar pra mudar ela mais ainda. Acorda, cara. Oi, irmão, acorda. Eu tava esperando agora, velho, que faz 5 programas que você, em vez de falar choradeira, tá falando choração e eu tô esperando eu participar pra corrigir, velho. Só hoje, porque eu tô aqui, você falou certo, pô. É que o mercado, cara, tá tudo dando certo pro Brasil. Não, então, é que você tá falando choração. Choração, não, isso lá não existe. É hoje você falou choradeira. Existe? Então. Deixa eu passar aí perto de sua casa pra ver a choração. Não, mas é sério mesmo. Tipo, pessoal, Não adianta a gente reclamar agora. Não adianta a gente querer. É o valor, a gente tá chegando. Não, o preço do jogo já tá chegando no limite, já não dá mais. Se não tiver que reclamar agora, vai ter que reclamar com quem faz o jogo a $60, que vai ter que baixar os $60. O que eu quero dizer, eu vou no cinema. Eu fui no cinema segunda-feira. Eu paguei R$15 pra uma experiência de 2 horas, quase 2 horas. Né? Eu paguei R$130 em Gears of War 3 por uma experiência que já deve ter passado das 15. Então, acho que se a gente... E tá só no começo, né? E tá só no começo. Né? Então, se a gente for comparar... Né? E detalhe, e Gears of War eu não precisei pagar estacionamento, eu não gastei gasolina... E tá disponível a hora que você quiser. E tá disponível a hora que eu quiser, on demand. Então, eu acho que não é... A gente tem a ideia de valor das coisas, né? Porque videogame é entretenimento... A gente tem uma ideia um pouco distorcida, né? Eu acho que vale sim, a gente tá perto do limite, como falou, e acho interessante que o pessoal analise por esse ponto, né? O que um jogo te oferece de experiência? Né? Já foi, praticamente 8 a 9 vezes a experiência do tempo de experiência de entretenimento do filme e tá só no começo. Ainda vou jogar muito mais aí. Se for pegar, por exemplo, um Fallout, que eu gastei 500 horas, ou um Resident Evil 5, eu já passei acho que das 150 horas e vira e mexe eu jogo com gente na live aí que vem jogar comigo. Não dá pra comparar o preço que você paga no videogame, o preço que você paga por outros entretenimentos que a gente tem aqui, né, por um show mesmo, ou por um teatro. Eu acho que o videogame tem um baita custo-benefício, galera. É o que eu deixo aí de comentário final. Então, a gente não pode esquecer é que o que a gente paga é muito, já está hoje muito próximo do que se paga lá fora. Então, não tem como. Não tem. Acabou a choração. Chega de choração, falei ao meu irmão. Chega de choração. Chega de choração. Vamos aproveitar que agora é a hora, agora é o mercado, compra lá em 10 vezes. A Starland já deve estar muito triste comigo, porque, cara, eu compro muito na Starland e Forza 4 já cancelei minha pré-venda, que eu já tinha comprado lá mês passado, antes de anunciar o valor. E, meu, eu tô muito feliz, cara. Gears eu tive no Day One. Forza, cara, Forza eu vou ir trabalhar, na hora do almoço eu vou lá pegar meu Forza, cara. Eu vou jogar no primeiro dia, por R$130. E é isso aí, né? E é isso aí, galera. Vamos comemorar porque a gente tá no mapa. Vamos fazer é nós que voa, bruxão. É nós que voa, bruxão. É isso aí, galera. Obrigado por terem ouvido até aqui e até o próximo episódio.